Seis. Oh, nós aqui outra vez. Lembra disso? Oi, nós aqui outra vez. Acho que era num comercial, eu era muito criança, acho que era quase bebê. Oi, nós aqui outra vez. Era num comercial? Não vou saber agora. Mas era muito divertido, né? Infância é uma fase muito divertida. Outra coisa que tá divertida também é este bloco. Opa! E como? Não só divertido, tá muito bom. Mas muito bom mesmo. Vai ter garbage lá no meio. E o final é surpresa. E pra abrir, República. Ready to go. Ready to go? Are you ready to go? Você está pronto pra ir com a gente no próximo bloco? Vamos lá então, né? Já acabou a trilha, preciso soltar a música. Até já! Compartilhe nas mídias sociais. Arroba SigaSens. Hole com Celebrate Skin. Ah, meu, que saudades dessa época. Só musicão nesse bloco. Hole, Celebrate Skin, que é do álbum Celebrate Skin. Composição dessa música é da própria Curdy Love, do Billy Corgan, sim, ou do Smashing Pumpkins. É, essa música é de 1996, é isso? Não, 1998. Olha eu me atrapalhando tudo. 1998, Hole, Celebrate Skin. Antes, meu, Shirley Manson cantando tudo e mais um pouco no Garbage. Com do álbum Version 2.0, Push It. É uma das músicas de maior sucesso no Garbage. Se é que tem alguma música do Garbage que não fez sucesso. Garbage é muito bom. Butch Vig na produção e na composição. Ele era produtor do Nirvana também, né? Então, coisa boa. Shirley Manson. É Shirley, né? Vamos ver aqui, não custa a gente dar uma olhadinha. Shirley Manson, é isso mesmo. A primeira é demais. Eu cantei junto a música inteira. República. Ready to Go. República. Ready to Go é de 1996. Deixa eu ver isso aqui. 1996, República, Ready to Go. E as outras duas, tanto Garbage quanto Hole, é de 1998. O República é uma banda. Peraí, o telefone tá tocando aí. Para aí, telefone. Deixa isso pra lá. Então, o República é uma banda de 1994. Ela foi formada, é da Inglaterra. Demais, né? Ai, que bloco, que saudades dessa época. Década de 90, demais. Eu lembro, eu era muito adolescente ainda, pré-adolescente, mas, meu, que saudades, né? Poxa, não, quer dizer, no começo da década de 90 eu era criança ainda, né? Eu tinha uns 9 anos. Que 9, não? É 9 anos, é isso aí. 9 anos, é 8 para 9 anos, ah, então. Saudades. Mas você mata saudades junto com a gente aqui no www.sinscast.org. Olha que legal. E aqui também, se você quiser, você pode participar. www.sinscast.org/contato. Ah, curte lá a página da Sens nas mídias sociais, não custa. www.facebook.com/sigasens. Aliás, em todas as mídias sociais é @sigasens. Twitter, que é muito legal, eu amo Twitter, é @sigasens. Facebook, Mixcloud, Instagram, @sigasens. Google Maps, Google Drive. Quem ainda acessa Google Drive, né? Ai, meu Deus. Bora! Daqui a pouquinho, aliás, agora, depois deste, vai começar mais outro bloco. Fica por aí. Até já.